Vamos conferir o Butterfree. O Butterfree pode voar. Em combate, ela bate suas asas rapidamente, enchendo o ar de resíduos tóxicos. Duas de suas formas favoritas de ataque são o pó sonífero, que faz o inimigo roncar, e o paralisante, que impede o inimigo de se mover. Mantenha uma quantidade grande de poção de acordar no seu kit de primeiros socorros antes de entrar numa batalha com a bonita mais perigosa Pokémon.